Em combate eu estou por vós. Corações consolados em amor, unidos na fé em um só corpo, enriquecidos pelo saber do Senhor. Pois em Cristo estão os tesouros, toda a sabedoria, toda a ciência, firmados na fé, em ação de graças, andamos em ti, ó nossa esperança. Sepultados com ele na cruz, ressuscitados pelo poder de Deus, perdoados de toda ofensa, vivemos em ti, ó Rei dos céus. Pois em Cristo estamos tesouros, toda a sabedoria, toda a ciência, firmados na fé, em ação de graças, andamos em ti, ó nossa esperança. Não nos deixaremos a plenitude em ti, Senhor, é o nosso canto, é o nosso amor. Pois em Cristo estão os tesouros, toda a sabedoria, toda a ciência, firmados na fé, ação de graças, andamos em ti, ó nossa esperança. Português e worship é com o Chibitor Piano, 72 BPM.